lo que tú querías, mi bebé. Provavelmente já não escuta as minhas canções, que falam de amores que com outras eu passei. Provavelmente essa é a última letra que escrevo, pois confesso que depois morrerei. Provavelmente já não escuta as minhas canções que falam de amor. Provavelmente essa é a última letra de desilusão. Quando você se foi, não deixo de chorar. Busquei por você como louco apaixonado, foi alcançando. Flor adocicado, esse é o amor. Perdone se eu ignoro, senhorita, perdone. Eu não adianto em amarla, pero tenho minhas frações. Usted destruiu minha alma, caindo sem sabores. E solo quero amarle, por favor, não llores. E teme de frente, delante de la gente. Atreva-se a dizer que nunca sinto amor. Soy su amor. Si desde que se fue, no dejo de llorar. Corrí tras de usted como loco enamorado, yo la fui alcanzando. Desde que usted se fue, mi vida se perdió. Traté de no buscarte, canciones, miles de desilusiones. Por favor, no me cuestiones, que esto es amor, pero amor de ángeles. Si desde que se fue, no dejo de llorar. Por detrás de usted como lo que enamorado, yo la fui alcanzando. Desde que usted se fue, eu queria me beber.